Control zero complete, canal de Sama Torre, 118, canal de 255, boa tarde. A senhora do Capital, autoridade chegada a bordo. Deixa para 4.000 da lista mais 013. A cabeceira está deslocada a 380 metros, ele é 100 graus. Tá, o Gol 255. Chegou no 255, precisa na chegada para autoridade. Bola 964, boa tarde com a identificação. Autorizado chegada na área, deixa para o nível 050. Bola 964. Na 3144, complexo final de Sena Torre, 11895. Mais uma torre chegada. Mais 1790, chama o Sandro Recife, 1288 e Alcange, 1260. 1255, autorizada sinal F9, após o solicitar dele, vou encerrar a dica 366, deixa para 2.500. Gol na 964, número 2 na aproximação, redução de velocidade 2009. Segundo 2008, contato radar, foi Mari para o pegar da Mari, repasse unidade de descida. Gol 2008, vista para o nível 050, redução de velocidade para 2409, número 4, na aproximação. Gol no 164, boa tarde, eu chamo de identificação, autorizado por essa posição de passo, desça para o nível 060. Afirmo. Gol 964, confirma para hoje. Ok, gol 964, número 2 na aproximação. Precisa retirar aqui para a 368, gol 964. Confirma desça para 4 mil pés, chegou a lavar minha casa. Tá autorizado para o segmento terminal. Boa noite, 85, boa tarde, 77, autorizado chegada a bordo, deixa para 4 mil pés, a lista no 0 no 3. Boa noite, 85, completo final de imagem, está na torre, 1-1-8 na torre. Bom, 1-1-4, deixa para 3 mil pés, a lista no 0 no 3. Precisa? Ok, no live de fora, deixa a carteira de mercado a 3.0 metros. Voo 2008, vai para a cara de reconhecimento. Curva esquerda para o 020, limite magnético 090 de Sintra. Voo 964, confirma a razão de descida. Voo 2008, confirma a razão de descida. Voo 23, acima do espacial, decoração para sinal LS, curva à direita, proa 270, deixa para 4 mil pés, aí chama 0 no 3. Voo 964, passando pela Vitor 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, As we call all watches, cleared mat arrival, sunset level 070. Voo 2008, redução de velocidade para 200 mais. Golden 008 para o localizador, direita 050. Destacamento para 3 metros, altíssima 013. Zero 3, deixa para 3 mil pés. Azusa 116, which has to 3006, and it's 1013, which has to 2009. Bom, eu amo a minha parte, o complexo final de uma torre, e amo o nome final de uma torre. Todo 008, prossiga para 2 mil pés, autorizada a final LF com o Blay. Azusa 116, distância 2006, clear the light cover do Fast Body. Light out, Azusa 116. 2008, Complexo Nacional, está na torre 118, na torre. Olímpicos 2-3. Autorizado 2006, Olímpicos 2-3. Permite aí livre evitar a informação, olha que deve ser 3. Quando tiver 2-3, pode ir uma que é a presente proa. Terra, boa tarde, uma satisfação individual, que a gente chama 013, direto na Nati, reporte seguinte no listado. Toma 85, deixa para 3, meu pai, a gente chama 013. Autorizada a sinal elétrica, Lentos 2-3, curva à esquerda, proa 2-3-0.

23, complexo de náutica na torre, 1-1-2. Complexo de náutica na torre, 1-1-2. Hotel Gillette Chef. Bola 641, está autorizada a posição dona, deixa para 2.000 pés, aí chama 063, autorizada a sinal ILS com light e reporte no localizador. Sim, número 641. Ok, front com base, muito obrigado, senhorita. Até 3205. Júlio. Pode que leve com meu prossiga. Eu passo de volta no local de ponto. Funcionada 326, após o dia com autoridade direta posição de uma. Tony, reflexo final, chama a torre, 118, final de 7. 7295, muito obrigado, chama no braço. Final de 32, não existe até 4 mil caídos, existe uma 0 no 3. Pela Delta, boa tarde, contato radar, segundo solo em 33 mil pés, direto à árvore. Também tem 33 mil pés, direto à Tango Vita Sul Delta, livre São Paulo, 1100. torre, 1-1-8-9-5. 2-2-9-5, chamada. É 3-9-5-7-3-3. Vamos ver o Castelo Delta, quando possível, claro, para ponte. 4, boa tarde, eu sou no Banco Central, autorizado a chegar da Mário, deixe para o nível 050. Na 3154, da presença autoridade durante a Rádio 366.